Nesta fotografia, uma cena intensa do garimpo de serra pelada é retratada, mostrando a rotina exaustiva dos trabalhadores. No primeiro plano, um grupo de homens se agacha ao redor de uma pequena poça d'água, lavando sedimentos em suas bateias na tentativa de encontrar ouro. Suas roupas estão cobertas de lama e seus rostos expressam concentração e esforço. Ao redor, há garimpeiros em diferentes atividades. Alguns carregam carrinhos de mão cheios de terra, outros observam ou descansam. No lado esquerdo, um homem de camiseta branca e boné se apoia em um poste, contrastando com os demais, que vestem roupas mais desgastadas e sujas. Sua postura e vestimenta sugerem que ele pode ocupar uma posição diferente dentro do garimpo. Ao fundo, barracas improvisadas de palha e lona formam um acampamento precário, evidenciando as condições adversas do local. A presença de muitos trabalhadores caminhando e carregando materiais dá uma sensação de movimento constante. A imagem captura não apenas a fisicalidade extrema do trabalho no garimpo, mas também a organização e o caos desse ambiente onde milhares de homens buscavam uma oportunidade de riqueza em meio à lama e à exaustão.